cidadãos dos nossos. Bate-papos bíblicos. Vamos lá, passar o espanador. Espanador na memória, minha gente. ACZIB. ACZIB. Que era mesmo esse negócio aí? ACZIB. Exatamente, mas havia duas cidades com este nome. Uma da tribo de Judá. Esta aparece no Gênesis de Moisés, no capítulo 38. E a segunda, ACZIB, é uma cidade na costa de Azer. Já aparece no livro de Josué, capítulo 15. Pode verificar, porque aqui só se fala de Bíblia na mão. Mas é a Bíblia sem teia de aranha, sem bolor. É a Bíblia em espírito e verdade, à luz do novo mandamento. Porque sem isso, meu querido, a Bíblia é muito chata. Cada um prega como quer, ensina como quer, faz uma confusão dos diabos. Cuidado com eles, cuidado com eles. Ada. Quem foi Ada? Exatamente, era o nome de duas mulheres. A primeira foi a esposa de Lameque, mãe de Jabel e de Jubal. Aparece no Gênesis. E a segunda, filha de Elã, príncipe dos cananeus, foi mulher de Esaú e mãe de Elifá. Está no capítulo 36 do Gênesis de Moisés. Pessoal, hoje está afiado, hein? Ninguém errou uma. Muito bem, vamos ver então mais algumas. Adadreman. Que era mesmo Adadreman? É claro, cidade da tribo de Manassés, onde se deu a batalha contra o faraó Necau, rei do Egito, em que foi vencido e morto Josias, rei de Judá. Onde aparece esta cidade, Adadreman? É, capítulo 23. Do quarto livro dos reis. Adaia. Adaia. A-D-A-I-A. Foi mesmo Adaia, hein? Houve três Adaias. Três, nada menos de três Adaias. Primeiro, um dos descendentes de Gerson, da tribo de Levi. Segundo, sogro de Josias. Terceiro, o nome de dois que foram obrigados a repudiar suas mulheres porque eram estrangeiras. E onde aparece esse repúdio aqui? Qual o livro? É do Velho Testamento. Qual deles? Exatamente, livro de Esdras, capítulo 10. Adali, que foi mesmo Adali, pai de Amasa, que libertou os prisioneiros capturados pelos israelitas nas tribos de Judá e de Benjamim. E Adália, é só acrescentar uma, Adália, quem foi essa mulher? Não foi mulher nenhuma, foi um homem. Quinto filho de Amã, foi enforcado com seu pai e toda a sua família por ser cúmplice na conspiração contra Mardoqueu, Ah, claro, aparece no livro de Esther, Velho Testamento. Adame, Adame. Quem foi Adame? Um homem? Uma mulher? Não, foi uma cidade da tribo de Neftali, conhecida também pelo nome de Neser. Está no livro de Josué, capítulo 19. Quem foi Adão? Exatamente, nome simbólico do primeiro homem criado por Deus. Colocado com a mulher que Deus lhe deu no paraíso terrestre, deixou-se vencer por ela, Eva, depois que ela foi enganada pela serpente e comeu do fruto da árvore da ciência do bem e do mal que Deus lhe proibiu. Como fora criado em estado de inocência, ele não se envergonhava de andar nuzinho pelo, né? Mas a sua desobediência lhe abriu tantos olhos que logo tratou de se esconder. Por quê? Então o anjo expulsou, juntamente com Eva, daquele sítio paradisíaco. Foi Adão condenado a tirar da terra o seu sustento. Viveu 930 anos e teve muitos filhos. Esta é a narrativa simbólica de Moisés no Gênesis. Mas é claro que tudo isto é puro símbolo. Se imaginaram a serpente falando com Eva? Eva! Oi! Havia sido engraçado a serpente falar com Eva. Tudo evolui. A serpente falava, não fala mais? Se falava naquele tempo, hoje devia falar muito mais. Mas é lógico que a serpente não era bicho nenhum. Era, pois é. Eram pessoas interessadas em fazer confusão. Nós vamos dar tudo isso na doutrina do céu. Claro que a humanidade não veio de um casal. Como explicar os negros? Eu adoro os negros. Mas como é que um casal branco vai produzir tanto preto no mundo? Isso não entra nem na cabeça dos soldadinhos de Deus. Arranjem outra, por favor. Era necessário ensinar assim naquele tempo. Inclusive para unificar o povo hebreu. Moraste? Moraste? É claro. Não. Houve vários casais ao mesmo tempo, porque Deus não é tão incompetente assim. Por que fazer um casal só? Para estabelecer incestuosidade na multiplicação da espécie humana. Será que Deus é tão incompetente assim? Claro que não. Deus colocou muitos casais na face da Terra para a Terra evoluir, mesmo que é planeta de expiação até hoje. Por isso é que ninguém se conforma, ninguém está feliz, sempre falta um tostão para 2000 reais. Bem, minha gente, com Adão nós fechamos esta palestrinha despretensiosa, em estilo popular, porque se não for na linguagem do povo, não vai não. Não vai não. Falar difícil, ó pedantes, nada adianta.